Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, boa tarde! Bom dia! Boa noite! Como está? Passou bem a madrugada? Ah, foi bom para este princípio de tarde. A sua semana foi agradável, não é por isso? Pá, foi melhor o fim de semana, que ainda não começou, mas foi melhor. Estás a referir porventura ao fim de semana passado e não a este que porventura virá? Não, estou a referir naquele que vem na próxima semana. Mas aquele que virá na próxima semana ainda não sabe como é que irá decorrer ou não. Pois, mas pronto, mas eu sou vidente, eu sou vidente. É vidente? Eu tenho tridente. Eu sou vidente. Vidente já foi quando foi ao Porto Benfica, levamos 5-0, eles partiram-nos dentro de todos. Ah. Mas tirando isso, aí fui vidente, mas depois assim uma placa. Então qual é a sua previsão para 2012 para Portugal, já que é vidente? E para 2012, ora bem, vamos ter mais desemprego, vamos ser campeões europeus de futebol de piscina. Uhum. Então, não confundi com a Aquapol, é diferente. Nós, a Aquapol, não vamos ser campeões, é só mesmo de futebol de piscina. O que é a Aquapol? Aquapol, não sei o que é a Aquapol. Sei que é polo aquático. Aquapol é a mesma coisa, waterpolo. Aquapol e metaste agora. É a mesma coisa. Waterpolo em inglês, está certo. Aquapol nunca ouvi falar, ouvi agora, pronto. Por acaso já ouvi a Aquapol? Pois, foste tu que disseste a ti mesmo. Não, a sério, porque... Olha, vou inventar, acordaste um dia, não. Hoje vou inventar uma modalidade chamada Waterpolo, Aquapol. Não, mas e depois o Carlos respondeu, para mim pode ser, então o Ernesto, está pronto, está criada. Já compraste na Sociedade Portuguesa de Autores? Já. Sabes quem é que está a dever muito dinheiro? Fala baixo que isto é segredo, ninguém sabe. Sabes quem é que está a dever milhares e milhares de euros, centenas de milhares de euros à Sociedade Portuguesa de Autores? Vamos a Pelágio. Não, do teatro. Do teatro? É o Tavolhas. Ai não. Lá à férias. Ah, pois. E duas ou três das empresas entram na falência e ele, acho que são 300 mil euros que deve à Sociedade Portuguesa de Autores. Que novidade. Está a fazer. E ele farta-se fazer peças só dele, não é? Originais dele. Pois. Os juízes pagam os autores, os direitos aos autores das peças. Nota-se. Pois, está a fazer lá férias nas dívidas que tem que pagar, ou melhor, nos pagamentos. São lá férias constantes. Pronto. Pois é. Mas estávamos a falar das suas previsões. Ah, das minhas previsões. Bem, o Cristiano Ronaldo vai efetivamente ser vendido à Espanha, não por 160 milhões de euros, mas sim por 80 milhões de euros. Pronto, eles não vão aceitar comprar por tanto dinheiro. É a crise, não é? Vamos ter o desemprego a bater recordes. Vamos ter, novamente, o senhor Sócrates e o senhor Passos Coelho no governo, não é? Ou seja, vamos andar a mesma cepa torta, portanto, vamos continuar a ter uma vida, enfim. Curioso que as suas previsões são totalmente opostas da maioria. Ninguém prevê isso. Pelo menos o desemprego e os membros do governo, ninguém prevê isso. E dificuldades económicas, não sei como é que você prevê isso. É o único. Eu prevejo isto... É caso raro. Exatamente, pois, eu faço previsões com base nas minhas sensações, não com base em sondagens. Nas fases da lua. Exatamente, as fases da lua. Pois, eu olho para o céu e penso, bem, isto hoje... Estava chamado, aqui... vi o teus menino em palha deitado, em palha ajeitado, em palha estendido, filho de uma... Ora, vez lá, eu às vezes olho para o céu e sinto, isto hoje, o desemprego vai aumentar. Liga as notícias e pumbas, uma empresa que fechou e tal. Né? Mas como é que tu vinhas? E depois, de vez em quando, eu às vezes olho assim para o céu... Assim para cima, mesmo assim para cima, assim para o céu, e depois penso, afinal era o teto. E há outras alturas em que eu também olho lá para o céu e pensei, tá uma noite tão clara, e quando para mim já são 7 da manhã, já está de dia. Mas às vezes eu ligo notícias e vejo lá, pumbas, desempregados, aumentou o número de trabalhadores com salários em atraso. Eu sabia, eu senti isto ontem quando estava a ver a telenovela do Canal 5. Que é para não dizer que era um canal de concorrência que não posso dizer os nomes deles, não é? Ninguém é concorrência. Pois, a concorrência não posso fazer publicidade, não é? Ah, não? Eu paro de fazer publicidade a tudo. É, pois. Sabes que há uma telenovela que me traz particulares sensações entre Portugal e Espanha. Qual é? Qual é? É uma em que eles estão a conversar assim uns com os outros, a discutir, não é? E depois há uma que se vira para outra e diz: "Não sou tua madre! Respeita-me!" Pois. Ou por exemplo, sei lá, Joey Benito de muito longe, hã? Uhum. por exemplo. Não sabes qual é a Anabela, pois não? Eu não. Pronto. Não, o que é que estás a falar? Então, se tomares um remédio santo, vais ver. Ah, está bem. Pronto. Ah, isso coisas novas não vejo. Para as bandas a 4. Ai, ai, ai. Eles realmente me fizeram uma série que era o Bando dos 4. Era muito giro, era. Estava no canal certo? Pois. Pois. Então, e que tal dizes a tua primeira escolha de hoje? A minha primeira escolha de hoje. Ora bem, antes de mais, a semana foi muito fixe. Foi bué bem, mesmo assim, tópico. Ah, foi uma semana muito agitada, com muitas coisas. Umas internas, outras mais externas. E aquilo que eu posso ser aos ouvintes é que lá para o dia 1 ou dia 2, ou dia 32 de maio também, vamos fazer. Haverá mais novidades na Nintendo Web? Oh, haverá nem mais. E portanto, os preparativos estão a ser assim do melhor, porque as novidades são grandes. É. Posso brincar? Podes. Obrigado. Também posso brincar? Podes. Minhas neiras, não lá, vai falando quanto eu procuro aqui, porque aqui. Pronto, e então? Onde é que está? Estou aqui. Já vi. Pronto. Estou aqui. Ora, eu tinha experiência. Ora bem, a minha escolha de hoje, primeira, é de um grupo que... Ah, não, há contigo a fazer a voz de Freeza. É de um grupo que há muito que não ouvimos por aqui. Diz-me, canhão! A música dos Clã! Isso ainda é... hoje passou, no tempo da antena! Pois, sabes que nós não dissemos aos nossos ouvintes que a emissão de ontem, ou melhor, de hoje, foi gravada ontem. Também é quase no sábado, já não falta muito para ser sábado! Pois é! Mas dizia eu, vamos ouvir os Clã! A música chama-se... Qual é a música? Chocolatando! É uma música muito bonita! Por acaso é. Uma música engraçada faz parte do novo álbum Disco Voador. Amém. Para ti também. Escolhi esta música dos Clã. Bem, eu nem sei explicar. Eu vou dizer o que é que me faz lembrar esta música. Então diz-me. Infância. 1. Tamagotchi. 2. Castle of Illusion. 3. Com o Mickey Mouse. Isso já. Eu sei o que é que já prometeste aqui uma música. Exatamente. Exatamente. Trava-línguas. 4. Sou xaxé por chocolate, o lalá melhor que xixa. Já acabou? Já. Está bem. E faz lembrar... Ias cassete de vídeo. Ah não, isto não é nesse tempo. Não, por acaso, não. Não, mas faz lembrar, faz lembrar tanta coisa boa. Faz lembrar, claro, o que é que me reporta depois é assim. Tu disseste Tamagotchi e disseste 2, não é? Agora tens que dizer 2.1, porque Tamagotchi faz lembrar aquela altura em que eu estava sempre deitado no sofá, a ver televisão. 2.1. Pronto, e é isso. Ah, tu tinhas Tamagotchi, nunca tive isso. Já agora, podes também acrescentar 4.1, porque trava-línguas faz lembrar a Doraemon. Porque eles utilizam... Sim, mas faz lembrar a infância, porquê? Porque a música é muito... Eu sei que só viste a versão estúdio, mas a versão CD é muito... 8-bits. Ou melhor, não é especificamente 8-bits, mas é uma música muito levezinha, muito... Muito infantil, aliás, eu já posso dizer isto porque a entrevista já foi para o ar, mas já posso dizer isto. Mas para quem não ouviu a entrevista, pode ouvir. E vai ver, entre outras coisas, a história do disco. Que assim, muito sucintamente, foram uma série de músicas compostas para crianças. Ou seja, até as sonoridades se adequam. E depois é assim, é interessante. Nós já ouvimos a Manuela Azevedo a cantar aquelas... Sei lá, Acorda Bamba, que é um tema complexo. Acorda Bamba! O sopro do coração, não é? E de repente ouvimos-la cantar coisas como Sou Xaxé por Chocolate, o Lala Melhor que Xixa. Ou então O Meu Amel Dono. É outro tema fantástico deste CD. Muito bem. Pronto, e foi por isso que escolhi esta música, porque acho que está não só muito bem conseguida, como para mim é uma porta para muita, muita coisa. Muito boas recordações e muito boas sensações. Ora, como são boas sensações, eu gosto desta música, tive de escolhê-la. Está bem. Pronto. O menino não dança? Não. Pois não ser filho. Pode ser filho. Vamos lá embora. Vamos lançar. Vamos lançar. Pode ser já de sexta semana passada. Ah, então. Então pronto. Então, então, ele responde a seguir. Vamos a isso. Claro, e qual é? É chocolatando ou chocolatando? Chocolatando. Leite chocolatando. Palavra da salvação. Amém. Não sou de grande apetite, mas tenho fomes assim, entre o lanche e o jantar, entre a cama e a de... despensa, porque a voz do chocolate está sempre a chamar por mim. Sou xexé por chocolates, ulala, melhor que xixa, ovinhos, línguas de gato, barras de 20 quilates, viro logo um cachalote, nunca chego a uma tablete, para laricas de choque. Não sou de grandes petiscos, como e não choro por mais, de bico como os pardais, mas não resisto ao apelo do cheirinho de chocolate nas minhas falsas nasais. Sou xexé por chocolates, ulala, melhor que xixa, ovinhos, línguas de gato, barras de 20 quilates, viro logo cachalote, nunca chego a uma tablete para laricas de choque. Chocolate cheque mate, mini xinca, ganda caixa, com recheio, sem receio, boca cheia, bola baixa. Chocolatando-me em charco e de cacau não me farto. Sou xexé por chocolates, ulala, melhor que xixa, ovinhos, línguas de gato, barras de 20 quilates, viro logo cachalote, nunca chego a uma tablete para laricas de chocolate. Choque, choque, chocolate. Choque, choque, chocolate. Choque, choque, chocolate. Choque, choque, chocolate. Choque, choque, chocolate. Choque, choque, chocolate. Sou xexé por chocolates, ulala, melhor que xixa, viro logo cachalote, nunca chego uma tablete. Sou xexé por chocolates, ulala, melhor que xixa, viro logo cachalote, nunca chego uma tablete. Sou xexé por chocolates, sou xexé por chocolates, sou xexé por chocolates, sou xexé por chocolates. Confesso ao meu amigo, dizer o nome para te chamar Pedro, que não escutei ainda o tempo da antena. Conta-me, portanto, como correu a conversa com a grande vocalista portuense, acho que é nela, de Porto. É, ela é de Porto. Manuela Azevedo. Olha, correu lindamente. Correu mesmo muito bem. Sabes, por acaso, é uma coisa que eu continuo a ficar fascinado. Com estes artistas, bem, os Clã já foram para lá do céu, não é? Em termos de sucesso. Para lá do céu. E mesmo assim, continuam a respeitar o trabalho, por exemplo, de uma rádio que vá, para todos os efeitos, e sendo muito sinceros, é amadora, não é? Uhum. E continuam a respeitar tudo aquilo que nós fazemos. Ela própria disse, bom trabalho para a Antena Web. Ela disse o nome da nossa sucesso, que sinceramente para mim é um prazer enorme, um orgulho enorme, correu muito bem. Esta entrevista que durou, e tu não sabes, mas eu digo, 24 minutos. Ainda não foi batido o recorde de Carlos Alberto Vidal? Não. Também é difícil. Tens de telefonar para mim que eu fico uma hora e meia a falar de caracóis e etiquetas que ficaram ao contrário. Não é uma ideia. Pode ser? Pode ser. E então já falaste tudo? Já. Mas o que é que falamos mais? Está bem. Então fala. O quê? Sobre aquilo que combinámos. Hã? Aquilo que combinámos no mês passado. Já não te lembras? Não. Nem eu. Ah! A minha resposta vai ser a seguinte. É uma música que já ouvimos aqui, não foi? Não. Foi. Já, já. Não, não. Só que não foi esta versão. Várias razões. Primeiro, já que gostaste aparentemente da conversa com a senhora Azevedo Manuela, vamos ouvi-la. Pode ser? Está bem. Então vamos embora também. Também. Depois deste pequeno momento, vamos agora explicar. A Azevedo Manuela vai cantar. Mas não são os Clã. Oh! Oh! Quem vamos ouvir? Vamos ouvir a Manuela com os Vozes da Rádio. Os Vozes ou as Vozes? Ou o Voz da Rádio? As mas vozes. São homens, não são mulheres. Tá, mas são as vozes. A voz feminino, substantivo, não é substantivo, não. Portanto, é. Qualquer, é substantivo feminino qualquer coisa, plural. Qualquer coisa feminino. Substantivo feminino plural, já disse. Pronto, substantivo feminino plural. Ah, disse outra já vez. Já disse. Mais devagar. Substantivo não, mais devagar. Substantivo feminino plural. Muito plural, né? Sim, muito bem. Eu tenho fome. Vamos comer. Logo também. Vamos comer? Vamos comer cachorro. Olha que galarda! É a Manuela Azevedo, Manuela cantou com os Vozes da Rádio em 2001 uma versão de uma música dos Ornatos Violeta. Quer os Ornatos Violeta, quer Manuela Azevedo, são do Porto, certo? Certo. A emissão da semana passada do quadro da música foi baseada em que duas cidades? Braga e Porto. Porto! Porque esse clube, futebol clube, esse clube, futebol clube, esse futebol, o futebol clube dessa cidade conquistou duas taças recentemente, não é verdade? Giro. FCDC, não conhecia. Olha, e se fosse ali afora ver se está a chover? É isso, também. E então o Porto como ganhou, eu que nem gosto nada do Porto, mas como ganhou duas taças, uma delas. Ainda está chuva! Nem se vê nada! Uma delas. Ai não, isso é carnavoeiro! Uma delas, até europeia, portanto continental. Decidi fazer um quadro de música com grupos de Porto e grupos de Braga. Porto! Que ainda. Porquê que não gritas Braga também? Que ainda hoje ouvi. Braga! Ainda hoje manhã ouvi e lembrei-me que. Vou-te contar uma coisa que não sabes. A música que vamos ouvir, e este se calhar é um motivo fundamental, também é ao vivo, como outras que já escolhi na semana passada, escolhi uma, não. Há duas semanas passou uma escolha minha ao vivo. Sabes que eu muitas vezes gosto mais das versões ao vivo do que no estúdio. São mais autênticas. Deve ser. Isso vai contigo, essas depois também. E então é uma versão ao vivo de. É um dos motivos que vou escolher, mas a outra é que eu tenho ideias, quem sabe um dia, de o que eles fazem nesta música, precisamente com esta música e mais ou menos do mesmo esquema, e eu pegar em meia dúzia de pessoas e fazer isso em palco. Braga! Pronto, aqui o Ernesto quer saber do que eu estou a dizer. Vou falar aqui pertinho do microfone. É um esquema muito engraçado. Quem conhece o original, também quem não conhece, que vá ouvir, aí já não vai, porque não pode, mas que ouvisse a emissão de Escolhe Sua, Escolho Eu, do dia 15 de Fevereiro, em que eu tive a felicidade de uma das minhas escolhas musicais ser o original da próxima melodia. E porque na altura fez lembrar a cassete 90 e as cassetes e tal, porque também era uma das primeiras músicas da minha primeira cassete. As minhas, olha a Kiss Me! As minhas 19 cassetes de áudio. E o que é isso da Kiss Me? Não foi uma das primeiras músicas? Eu nem tinha a Kiss Me no cassete 90. Oh. Só Kiss Me! I Love to Fly! Essa foi a primeira. Pois. O que é que tem a ver com Kiss Me? Nada. Nada. Pois, está bem. E é uma versão muito engraçada. Quem conhece o original vai achar piada. E quem não conhecer esta versão vai achar muito bem conseguida e um arranjo bem feito. Senhor. Um arranjo bem feito e que deram uma volta à música e tal. Que arranjo em graça, sim senhor. Além de eu gostar da Manuela Azevedo, acho os vozes da rádio. Como é que é? As vozes da rádio. As vozes da rádio, um grupo muito peculiar e do género é o melhor que eu conheço em Portugal. Gosto de. Sem instrumentos. Fazem versões de músicas de categoria. E por isso acho que já dei motivos suficientes, não já? Não. Ou queres que eu dê mais um? Não é preciso. Foi em 2000. Mas eu dou. Esta apresentação foi em 2001, ano de quê? 2001. Ai não! Oh. De que Porto? Porto, capital europeia da cultura. Nós não moramos no Porto, mas estamos do outro lado do Rio e, portanto, também há que dar valor à nossa cidade aqui ao lado, ao nosso distrito, no fundo, não é verdade? Exatamente. Mas é pronto, já te deixo. Mas bem, mas calma aí no Porto, que ainda é nossa. Que eles querem juntar as duas cidades e não é assim. Ah. A Gaia ainda é nossa. Portanto, valorizar o distrito, nada. Valorizar a cidade de Vila Nova de Gaia. Enquanto o Sr. Deputado continua a queixar-se ao fundo, eu vou introduzir a música. Ah, já te calaste? Ainda não. Olha, deixa-me dizer que fiquei muito revoltado. Porque depois que fizeram de lá escolatando, a Teixeira, vamos ouvir a Manuela Azevedo com as vozes da rádio, que assim uma pouca vergonha, a interpretar o original dos Ornatos Violeta, intitulado. Está a ouvir, Sr. Deputado? Ouvi dizer. Ouvi agora. Olha, também algumas coisas. Ouvi dizer alguma coisa aqui ao ouviu fundo. Ouviu dizer. Pronto. Quem é a Filipe Teixeira? É que levou na tromba ali em Canoas. É verdade. Isso é muito lindo isso. Eu por acaso, quando vi isso, lembrei mais uma vez de um pensamento meu que sempre se diz, há 2000 anos que se diz que a juventude, os que vêm a seguir, nós já falamos sobre isso aqui, os que vêm a seguir é que. Mas há uma coisa que estes têm que os outros não têm, é a porcaria das redes sociais e da internet. Neste caso é porcaria, para outros casos não. Mas... que serve para eles pensarem, vou gravar. Aliás, no momento em que é que ele começou, ele foi logo para meter isto no Facebook. É logo a primeira ideia deles, para serem assim, reconhecidos, serem muito importantes. E depois já nisto. Era um tiro cada um na perna. É que uma outra... dá-me o telemóvel já! Ei, esta cena vai para no YouTube! Ya, meu... Mas sabes, com estes foi um bocadinho mais grave, porque estes... Mas é bem feita porque eles apanharam. Eu não sei se tens visto as notícias. Vi hoje, vi. Mas achas que vai acontecer alguma coisa? Não, são coitadinhos, são menores, já deixas andar. Para a semana fazem o mesmo. Estamos em Portugal. E mesmo que fazem. Há lá um que é maior, tem cadastro. Ah, meu. Nada disso. Olha lá, o que é que isso tem a ver com uma música que vamos ouvir? Nada, mas foi uma coisa que me revoltou. Que eu ouvi. Por acaso, estou a falar sério, já há dois anos e tal, 2009. Precisamente nesta altura, olha, o momento em que eu comuniquei que queria fazer um esquema destes foi no dia 3 de maio de 2009. Fez anos há pouco tempo. Fez 2 anos há pouco tempo. Eu vou cantar uma música, vocês ouvintes não vão perceber, mas depois explico-vos. Porque eu canto depois a música que isto também não... Não, espera aí, deixa-me... Espera aí, se não me perguntares não faz sentido. Espera aí. Eu faço assim. Eu agarrei, mas eu não vi... Vocês não perceberam, mas eu agarrei no telemóvel. Prontos. E agarrei, mas não o vi. Pois, perfeitamente. Perceberam a piada? Não, eu também não. Vamos à música então, não é? Ai, tão triste. Gosto mais de ti quando estás a fazer os cursos dos deputados e não sei o quê do que outra coisa. Está bem. Ah, quer dizer que eu posso criticar o Trocas-te? Importas-te menos. A seguir. Ah, não estava a criticar, só tudo. A seguir à música. Ah, está bem, pronto, não, então. No ano 2001, Manuel Azevedo e Vozes da Rádio juntaram-se para interpretar um original de Ornatos Violeta, de 1999, o ano aqui do Zé Ceguinho. O Capitão Romance. Não é o Capitão, pronto, já chegaste, vou dizer tudo outra vez. Em 2001, Manuel Azevedo juntou-se com as Vozes da Rádio para interpretar ao vivo uma música original dos Ornatos Violeta, datada de 1999. A melodia chama-se Ouvi Dizer. Pão, não. Não vou procurar quem espero, se o que eu quero é navegar pelo tamanho das ondas. Conto não voltar, parto rumo a primavera, que meu fundo se escondeu. Esqueço tudo do que eu sou capaz. Hoje o mar sou eu. Esperam-me ondas que persistem, nunca param de bater. Esperam-me homens que desistam antes de morrer por querer mais do que a vida. Sou a sombra do que eu sou e ao fim não toquei em nada do que me tocou. Viagem para sentir. peito diz coragem. Volto a partir em paz. Eu ri, mas não agarrei. Eu ri, mas não agarrei. Agora, estimados ouvintes, uma música de um grupo que nunca tocou nos Cortes do Escuro, eu. Aliás, jamais. A música é igualmente recente, tal como a dos Clã, o grupo que vamos escutar. A música tem apenas 12 anos desde que foi lançada. Tanto recente, não é? Tendo em conta que já estamos no ano 2011, não é? 12 anos em 2011 não é nada, não é? É muito recente. O qual musical não hoje? Pois era que eu ia perguntar, pá, eu ia tentar sinhas aí uma pistola daquelas de plástico. Oh, que graças. Agora vou fazer como apresentação. Mas é assim que o som ladra de Algalas durante uns segundos. Então ele percebeu o que é que eu disse. Ah, e o que é que tu sabes? É pá, o Algalas te levas na tromba. Uau, uau, quis dizer isso tudo? Sim. Está bem. Sim, diz lá. Acho que isto é a economia de palavras. Isso faz lembrar, lembra-se da montagem de Natal que eu mostrei-te quando fiz anos? Sim. A cadela, só fez. É. Olá, Feliz Natal! Ai, amém, diz lá. Bem, esta música, eu não sei exatamente quantos anos é que ela tem. Esta música. Eu digo! Ora bom, é que ela conta-me histórias, canta-me. O que se falou nisso, o Carlos Alberto Vidal? Pois falou. Era um nome no CD, do álbum, não era? Não. Era o nome do espetáculo, Canta-me Histórias. A ver, tu ias ser dito. Ah, é sinal que eu viste a entrevista. Mas tu. Ah, é sinal que eu viste a entrevista. Oh, não com atenção, mas é sinal que eu viste. É que acho que querias que eu fizesse 39 minutos e 37 de coisa. Pois. Diz lá, embeiçados, impaciente, com o torneio de TV. Sim. Pronto. Não é isso que eu quero. Foi não. A música foi dos Biqueiras e Chapadas, mais ou menos o que fizeram até à Filipa Teixeira. Por acaso, eu podia ter escolhido uma música dos Chutes e Pontapés em homenagem? Podia, mas não era a mesma coisa. Então... Isso é fazer publicidade. A ganhar os Chutes e Pontapés ao Filipa Teixeira? Não, não era. Ah, mas deixa eu ver se fosse uma adivinha. Enfim. Isto trouxe-te uma luminosidade muito gira. Sim, sim. Queres mais? Não é preciso. Eu vejo bem assim. Ah, bem. Pronto, dizia eu que... que esta, eu não sei quando é que esta música é original, mas foi gravada, imagine só, pelos Clã. Ei, não conheço. Pronto, os Clã que gravaram esta música em 1959, o tema chama-se Conta-me História. Então acabaste de dizer que não sabias o ano? Não, o ano dos Chutes e Pontapés. Ah, e o original é dos Chutes e Pontapés. Não sabia. Ah, e esta música é dos Chutes e Pontapés, pensei. Já ouvi, tens razão, pá, estou também a toda. Pronto, e então, esta música, portanto, foi gravada por Chutes e Pontapés originalmente. Quanto aos Clã, eles gravaram esta música a convite do Chutes e Pontapés para o álbum X Anos, X Bandas. Ou seja, X. 20 anos, 20 bandas. Pronto, é isso. XX, que é o número só romano, 10, 10. Pois está bem, mas o meu leitor da Crel é X. Mas eu estou-te a... XX anos, XX bandas. Estou-te a... como é que se diz? A esclarecer. Exatamente, pronto. Por acaso nunca tinha pensado nisso, porque depois realmente disse... 20 anos, 20... não sei o quê, 20 bandas, como é que é? Mas eu acho que são mais de 20 bandas, ou eles também mentem. Não sei. Mas não sei. Já não tenho que saber comigo. Mas enfim, pronto, dizia eu então... que em 99 os Clã gravaram a convite dos Chutes e Pontapés este conta-me histórias. Eu vou-te ser muito sincero. Então quer dizer que essa música entrou nesse álbum. Exatamente. Nos 20 anos, 20 não sei o quê. XX anos, XX bandas. Exatamente. Que não sabes de que ano é que foi. Foi de 99. Ah, não sabes a original. Isso que eu disse. Exatamente. Pois. Não percebes nada? Está bem. Exato. Mas dizia, bom, esta música faz lembrar várias coisas. Primeiro, a minha quarta cassete de vídeo. Segundo, sabes como é que chama o primeiro single, pelo menos o que está aqui no Chute e Pontapés? Chama-me. Não sei, 78. 81. Sim. É a mesma coisa. Dizia, mas ele surgiu em 81. Percebeste, percebeste. Não, mas. Pronto. E então, dizia eu que. Essa é uma questão de números. Dizia eu então que os Clã, portanto, gravaram esta manhã em 89 e faz lembrar várias coisas. Já sei porque é que tu disseste 78, porque o álbum chama 78-82. Pois. Muito bem. É porque eles surgiram em 78. Não, porque começaram a gravar em 78. Pronto, mas eles também surgiram em 78. Sim! E então, dizia eu que... Pronto, esta música faz lembrar várias coisas. Primeiro, as minhas 19 cassetes de vídeo, mais especificamente a quarta. 1985, do álbum Circo, o segundo álbum de Chute e Pontapés. Faixa número 4, conta-me histórias. Esta 85, música... é quase a minha idade. Sim. É verdade. Esta música, aliás, abriu a minha quarta cassete de vídeo. Sim, senhor. Ah, já cá faltava as cassetes, há muito tempo me falamos. E faz lembrar... É assim, é interessante porque eu lembro-me de uma cor predominante no vídeo, azul. E gostava mesmo muito daquele vídeo. E depois é assim, eu na altura nem sequer fazia ideia quem é que era os Clã, só soube a conta do lançamento do Lustro. Mas na altura não sabia quem é que era os Clã. Bom, a verdade é que esta música faz lembrar, por exemplo, um antigo canal, e eu posso dizer que é antigo, porque apesar de ainda existir, não tem nada a ver com aquilo que era em 99. MTV? É MCM. O que é que eu disse? MCM. Está muito diferente agora. Está muito diferente. Okay. MCM em 99 passava música portuguesa. Pois é verdade. Silence 4 passaram lá. Silence 4, The Weasel, The Excess, The Gift, Os Clã. Ah, mas eu vi dos Gift. Tá cá o meu, velho. As músicas íamos. Não. São muito boas, são. Mal começam, eu vou ver o que é que está dando nos outros canais. Efeitos da comercialização. Diz lá. Pronto. E então é assim, faz lembrar também uma coisa que eu nem sempre falo aqui, mas. Aliás, duas coisas, mas expressando em turma. Faz lembrar quando eu vinha da escola. Sabes que eu na altura era assim, eu já na altura pensava isto. Na altura? Pois, pronto. Não sei. Não, agora nem disseste muito. Naquele momento cronológico. Naquele MC, que é um momento cronológico, eu lembrava-me, eu já na altura tinha noção. Na altura? E eu vou ter saudades disto. Saudades da escola. Sim, na altura a escola ainda era uma coisa, vá, em que se podia andar, em que se podia respirar, vá, em que se podia, por exemplo, ir ao buffet e comer tranquilamente. Buffet? Ai, pai, buffet. Não, ah, ao bufete! Ai, faigo! Buffet! Ao bufete! Vamos lá, calme, Nicolá, tu vai tomber! Queres que eu conte essa andar? Queres ou não? Rapaz, dá um trabalho de pós-produção por um pi. Ah, pois. Não, faço como a última a sair, que em vez de for pi, tira a voz, tira o som da voz na altura. Pois, mas. Fica abindinho. Isso... Pois, eu sei, eu reparei. Por acaso, agora sabe que já que falas nisso. Uma coisa muito curiosa. Estava eu, estimado. Atrás dela, como um príncipe. Atrás. Sim. Cinderela. É verdade, que saudades. Dizia eu então que estava eu a fazer a montagem para o tempo da antena. Estava eu a verificar a agenda de espetáculos e vejo lá. Roberto Leal, Zurique. Eu não sabia que o último. Claro que aquilo é gravado. Achas que eles iam fazer aquelas coisas em direto? Bom, e a janela já vem, vê-se só. Se vier as chuvas, vão guarda-chuva. Então, eu escolhi esta música dos Clã, mesmo por isso, porque de facto me faz. Ah, afinal, já não vos a memória. Tá bem, vais vir à memória bonitas recordações. Especialmente. É a mesma coisa. essencialmente o facto de traz-me à minha cabeça os meus tempos de escola, traz-me... Recordações bonitas! Traz-me à minha memória os meus momentos de escola e os meus momentos em que eu tinha... E não está a chover. Em que eu vivia numa outra casa, que não aquela que vivo hoje, pois senão não seria, seria a mesma. Pois. E eu adorava aquela casa. Era uma casa enorme. Adorava aquela casa. Pronto. E traz-me muito boas recordações. Também traz recordações de outra coisa. Que era... Um trio dos vasos. Uns tempos em que eu tinha uma prima muito especial para mim. A Raquel. Exatamente. Já falaste nela, por isso é que eu disse não. Mas mesmo muito especial para mim. Na altura ela estava próxima. Foi, felizmente, um dos poucos casos em que uma amizade enorme, uma cumplicidade enorme, se foi desfazendo com o tempo sem motivo algum. Há sempre um motivo, nem que seja só o afastamento por causa da vida de cada um. Pronto, há esse motivo. Então é um motivo. Está bem. Ah. Pronto, mas não há motivo para se afastar. Bem, é agora? Não. A sessão de hoje, é agora ainda não. É daqui a um segundo. Vamos embora. É verdade. Tens uma coisa. Eu tenho uma novidade para te contar. Já vem 10 minutos e 15. Ah, é uma novidade pequena. Diz depois, André. E olha, se eu não falasse, não ia dizer que era intervalo. Oh, cara, se ligaste-me um esquema, eu ia dizer que não era... Ah, mas tu pensas que eu quero? Nasci ontem, é? Ah, pá, eu vejo melhor que tu. Vá, vá-te se não tudo. Eu ia dizer que a novidade é que íamos para o intervalo. Por acaso, era mesmo isso que eu ia dizer. Sabes que eu já te contei que fui ao centro de saúde com a minha mãe. E ela agora disse, ah, o Carlos podia estar connosco hoje, ia para lá e eu ia ver a televisão comigo. Ia para lá para o centro de saúde, para a sala de espera. Ah, esta de paciência. Pronto, vamos à música então? Sim. Conta-me histórias, engraçado, daquilo que eu não vi. Faz sentido. Então devias ser dito, eu vou escolher. Vamos outra vez ao início. Vamos parar aqui? Já pararam? Devia ser dito, eu vou escolher esta melodia por causa da sua letra, dos seus lyrics, do seu conteúdo, em que diz aquilo que eu não vi. Ora, aquilo que eu não vi é uma homenagem à minha pessoa. E como é uma homenagem à minha pessoa, eu vou escolher isto. Pronto, então vamos lá ouvir esta melodia. Melodia. Já não vê se sobe outra vez. Dos, claro. Está bem. Vamos lá então? Não me apetece agora, não me apetece. Vai, para mim. E com quem manda aqui hoje sou eu, vamos embora. Já disseste que vai haver intervalo. Já disse, mas tu disseste como esquema. Está bem. E disse que a novidade aqui é sem intervalo. Pois, está bem. Então, até já, estimados ouvintes, eu volto daqui um bocadinho. Até já. Ah, tu voltas. Eu volto. Eu não. Ah, boto no telemóvel. Tá, até já. Estou no telemóvel, está bem? Tá. está lá fora. Passou a minha hora, passou a minha hora, passou a minha hora. Juntos fomos correndo lado a lado, juntos fomos sofrendo ter amado. Amas a vida e eu amo-te a ti. Conta-me histórias daquilo que eu não vi. Conta-me histórias daquilo que eu não vi. Conta-me histórias daquilo que eu não vi. Sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão na Antena Web. Diamantino Teixeira está de regresso para lhe fazer companhia em Uma de Música. Aos sábados, desfrute de 60 minutos preenchidos com música e informações do dia-a-dia. Uma de Música, todos os sábados, às 8 da noite, na Antena Web. Ela é diarista, mas podia chamar-se a Rainha das Aventuras. Boa tarde, as senhoras desejam... Estamos procurando uma perua. Que isso? Estamos procurando uma vaga para colocar a nossa perua, mas já encontramos. Marinette é uma empregada doméstica que vai entrar na sua casa e virar a sua vida do avesso. Viva com Marinette as aventuras de uma diarista. A Diarista. Todos os sábados, às 21h, na Rádio Antena Web. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em 2 horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança. Uma pista de dança onde podes ouvir os melhores mix e remix de todos os tempos. Para que a tua noite, de sábado para domingo, seja passada como deve ser. Em grande. Sem sem conversa pelo meio e com entrada livre, Remix Me. Entre meia-noite e as duas da manhã, na tua rádio Antena Web. Estamos de volta depois desta paragem muito prolongada de 45 minutos em que o intervalo anunciou quais os programas para hoje, amanhã e para o próximo ano. Não é verdade? Ó Jorge? É sim, Albano. Albano. Albano. Ah bem. Sabes que música é que vamos ouvir a seguir? Não faço a mais pequena ideia. Estás a rir, o homem? Estou. Porquê? Por causa do álbum. Vá, siga em frente. Siga em frente. Já te riste tudo? Não. Vá, siga em frente. Oi, está bem. Bom. Vamos ouvir... Já posso? Já. Vamos ouvir uma música que... Já está? Que? De um grupo que ainda não foi ouvido hoje, mas vai ser agora. Acho que vai, outra vez. É, pois, olha. Tem paciência. Hoje temos uma emissão muito de agradecimento à Manela. Pode ser? Pode ser. Também as duas últimas não vão ser dos Clãs. Está bem? Está bem. Pronto. Nós, há dias, assim... Que nos deixam só, nos alma vazia, buscando... Não é assim coisa... Há dias que nós, quando somos mais novos do que agora os 86 que eu tenho, os 72 aqui do André... Olha lá, que eu já nem me lembro bem a idade que eu tenho. Pois, também. Antes nós éramos mais facilmente... atingidos por coisas que íamos eventualmente na internet. Na altura não havia Facebooks, nem i5s, nem não sei o quê, mas havia os blogs, os free fotologs, na verdade, Carlos. Sim, sim. Não sabes o que é que eu falo, pai, não? Havia, sim, senhora, lembro-me muito bem dessas coisas. E então, na altura, na primeira versão do 22 de junho, depois, muito tempo depois do 22 de junho, eu andava sempre. Aliás, ainda hoje, olha, vou-te contar uma coisa. Conta lá. Hoje li um estudo muito engraçado que revelava. Que muitas coisas sobre as 10 curiosidades sobre o Facebook. E praticamente metade dos norte-americanos, depois de acabar com o namorado ou com a namorada, anda sempre lá metido a ver como é que anda o Facebook do coisa. Como é que anda o estado da coisa. Pois é. E então, eu na altura sabia lá o que era Facebook, não é? Mas andava sempre metido no blog de uma rapariga. Ah, malandro! Até aquilo. Foi isto. Um caminhão. O carro do lixo. Ah, um carro do lixo. Aí tu também há recolha de lixo aqui. Ah. Até que um dia, num texto que eu andei aqui à procura durante o intervalo, mas não, já não me lembro qual foi, num texto dela, e eu li lá um comentário de um rapaz que eu sei quem era, tinha sido o anterior namorado dela. Ah, um ano e meio que eles estiveram juntos. E agora? Que estiveram para casar e tudo. Ei. Aos 16 anos. E então eu... Então, há loucuras que são realmente loucuras e correm bem. E eu então estive a ver o comentário. E o comentário dele... Ah, eu tinha aberto aqui, vamos lá ver se eu encontro. O comentário dele era só isto. E até nos momentos em que digo que não quero, e o que sinto por ti são coisas confusas, até parece que estou a mentir. As palavras custam a sair... Não digo o que estou a sentir, digo o contrário do que estou a sentir. E o que é que ele quis dizer com isto? Digo eu, que nunca cruzei com o rapaz, é que ele já tinha partido para outra vida, já tinha talvez outra companheira e tal, mas ele estava a dizer o contrário do que estava a sentir e andava muito confuso. Porquê? Ainda gostava dela. Não que bonito! Não, não é bonito nada, para mim era feio. Porquê? Eu ficava alto. Até porque era da mesma. Hã? Era da mesma. Ele anda a criar a mesma. Pois. Pois. E achas que é bonito? Bonito, bonito. Oh, mãe, numa... químico. E então ele só tinha isto. Isto aqui deve ser ou é a autoria dele, mas houve um dia que eu ouço a música na rádio e eu, olha, reconheço os versos. Qual era a música? Problema da expressão. E é tão difícil dizer amor. É melhor dizê-lo a cantar. E sabes que eu, para mim, acho a melhor música dos Clãs. Até essa parte que estavas a chegar agora. Por isso esta noite fiz esta canção. E aqui partes muito bem conseguidas. Só para dizer que te amo, nem sempre encontro o melhor termo, o melhor modo. A língua inglesa fica sempre bem e nunca atrasou ninguém. Está muito bem conseguida. É tão difícil dizer amor. É bem melhor dizê-lo a cantar. Esta noite fiz esta canção. Ah, isso é outra. Mas eu, às vezes as pessoas escolhem as músicas porque assim em conversa não conseguem demonstrar. Sabes que eu por acaso sou um bocado da opinião até contrária nesse aspecto. Mas tu és da PC. Eu acho que hoje em dia é muito fácil dizer amor. Eu amo-te tanto, comecei há dois dias, mas amo-te tanto. Acho-me um bom resto da minha vida. Já foi tema. Já no dia seguinte. Já não me suporto, vai-te embora. Sabes que eu já cheguei a ver comentários lá nessa coisa dos fotólogos e não sei o quê. Eu já cheguei a ver comentários entre duas raparigas que eu pensei mesmo que fossem homossexuais. E desejo felicidades para o namoro, por respeito, não tenho nada contra. E desejo mesmo, e depois é que vinha a saber que não eram, que eram só amigas. Isso, tinham-se conhecido no dia anterior. Não se conheciam pessoalmente, só se conheciam ali pelos fotólogos. Foi. Ai, eu amo-te tanto, és a minha mais que tudo. És a minha vida. És a minha best. Na altura ainda não vi isso. Também já sei que és a minha best. Ai, só tenho paciência para trás da canalha. Vamos ouvir? São as voltas, ai. São as voltas da canalha. Continua a cantar que eu faço. São as voltas da canalha. São as voltas da canalha. Vamos ouvir então o Esclá pela quarta vez. Não, terceira e meia hoje. Não, terceira vez. A outra não foi o Esclá. Perfeito. A minha primeira escolha foram os Esclá. Com os. Não foram os Esclá, foi só o Manuel, não está lá ninguém de Esclá. Tá. Olha, vai-lhe perguntar. Telefone-lhe outra vez a pergunta. Ah, você em 2001. Né? Tá. Não foram os Esclá, foi Manuel Azevedo com os vozes da rádio. Agora sim, terceira vez e última, acho eu, só se tu mudares a última escolha. Vamos ouvir o Esclá, uma música, esqueci-me de ver de quando era. E agora? É 1999. Se não for, estás a dizer. Não, por acaso não é. É de 96. Não, de 97, se não estou em erro. Porquê é que dizes isso? Porque acho que é do segundo álbum deles. E o segundo álbum deles é de 97. Por acaso, eu já não sei como é que se chama, não é o Rasa Carne. O Rasa Carne é 2004, Lustre é 2000 e... Kazu? Exatamente, Kazu. 97? Exato. Vamos ver se acho que é a faixa número 4. A faixa número 4 do segundo fogo. Também se fosse, era uma coincidência. Não, faixa número 7 do segundo álbum, lançado em 97. Problema da expressão é do álbum Kazu. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos ouvir outra vez. Vou dizer outra vez. O problema de o problema de expressão. São. Ah. Nem. Depois de problemas de expressão dos clã, agora é tempo de ouvirmos uma música que fez muito sucesso na altura. A altura, diga-se 2003-2004. Luca que cantava uma música que dava pelo nome de Tô nem aí, pode ficar no seu mundinho que eu não vou ouvir. Tô nem aí. E não sei o que mais acabarei. Pronto. Eu escolhi esta música. Esta música tem, para mim, dois significados. Esta tem três significados. Um, a minha rádio imaginária. Em que eu fazia um top. Foi até hoje o programa que eu fiz durante mais tempo. Foram 4 anos. E sempre. Engraçado, está-me a ligar ou não? Outra vez. Que gira. Eu vi aí escrito o nome de uma pessoa, não interessa qual é que é para o caso, mas vi escrito o nome. Ah, estou-me a ligar. Mentiroso, não é? Então pronto, então dizia eu que. O top. Que era o top 10. O programa que eu realizei durante mais tempo. O servidor está em baixo. Bom, dizia ali, já não diz. Pois está, eu meti na cabo. Pronto, e então. Já agora fazendo alusão, eu meti-me na subcabo. e dizia eu então que pronto, faz lembrar este top. Esta música durante muito tempo esteve em primeiro lugar. Era ela, era dos Evanescence, My Immortal. Estavam as duas em primeiro lugar. My Immortal. Foi o que eu disse. Pronto. Eram estas duas músicas que estavam em primeiro lugar. Geralmente. Andava sempre a tocar uma com a outra durante muito tempo. Pronto. E sabes qual é que foi a música que esteve durante mais tempo em primeiro lugar no meu top? Foi a dos Queen, intitulada I Want to Break Free. Não, mas é parecida. Não tem nada a ver. Chama-se Dá-me Todo o Teu Tempo, da Patrícia Candoso. Eia, meu. É boeda parecida, mena. Ya. Boeda parecida. Vou meter isto no Facebook. Pronto, e então. Primeiro, né? Segundo faz lembrar uma pessoa. Sou eu. Não. Chamava-se Marina. O Guti quer ir comer. Tu não vais dizer e que não. Se esse é o teu querer, ele vai sacar do seu. Pra tu o poderes. Eu ia estar isto para aquela da nossa turma. É precisamente essa que mais lembrada. Ah, é ela? É precisamente ela, não é? Faz lembrar porque foi ela que me emprestou um CD com esta música. Porque era uma pessoa que me... Esta certa altura me protegeu bastante. De algumas coisas. De algumas pessoas, nem tanto, mas... De algumas coisas. Também não vi-me para proteger as pessoas. Pronto, e então... Era foi. Grande amiga da casada. Era. Olha, foi uma das pessoas que me ajudou... Pronto. Enfim, escolhi então esta música porque me faz lembrar não só... É verdade, agora que falamos nisso também estou a associar a música, é verdade. Não só a ela, não só ao meu top, mas também a uma situação muito insólita. Uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer. No dia 28 de agosto... De 1999. Ou melhor, no dia 29, peço desculpa, no dia 29 de agosto. 2005. Exatamente. Como é que sabes? Porque eu já sei o que é que vais falar. Ah. Se foi 29 de agosto, já sei o que é que foi. No dia 29 de agosto de 2005 eu publiquei uma fotografia no meu Facebook, não é Facebook, não interessa, era a minha página pessoal. Pessoal. Que tu disseste, no outro dia, como é que era? /, não existe nenhum... Coisa. Como é que tu disseste? Tem, deixa lá. Ah, não sei. Pronto, e então... gostaste daquela do... Dá-me a resposta, por favor, se não parte todo.pt. Não ouvi isso. Foi no de pare. De quando? Não sei. Ah. Foi de algures, numa das 250ª edições. Pronto, mas dizia eu então... É verdade, na semana passada não tens parabéns ou agora, chegaste às 200 emissões do de par em par. Pois na foi. Outra semana, na outra pois sexta-feira. Pois foi. Foi tudo propósito, tu até falhaste algumas emissões para chegar uma sexta-feira e pum, a 200. Por acaso foi. Pois foi. Não, houve uma que falhei porque não tinha mesmo, enfim, fiz a perfeição para o acerto. Mas reparas assim, olha, o Desporto Antena de hoje, ou de ontem, enfim, quando soubem saberem isto, número 195. Antena News, número 60. Rádio à Tarde, número 265. Rádio à Tarde é que tem mais emissões de todos os programas da Antena Web. Não. O canto, o Uma não. Casa Portuguesa. Também não. Não. Eu estou falando o programa, como é? É o Erotic Nights. Ei, pois é, que está assim uma puncha, não é para mim. Sim. Olha, tem lá um CD de música discoteca, queres que eu traga? Ah, quero. São para mais 14, não é muito. 281. Não são 281, são 14 só. Não, são 281 edições do Electric Knight. Mas pronto, e depois também há o... Não é nada, o Electric Knight. Não, a que tem mais é o Target Tilax, tem 329. Mas o Target Deluxe, eu estou a dizer de produção nossa. Produção nossa? É uma coisa. Uhum. Exato. Mas já fico muito contente. Então já vou no 205, não te parem par. 235 na hora zero. E é sempre a andar, não perdes a alegria e o bem-estar de poder em cada dia que começa, em cada manhã ou tarde, logo no início, de ter a vontade de dizer a cada um dos ouvintes, a minha vontade é de dar-lhe um abraço, só por fazer-nos companhia nesta nossa manhã ou tarde da Antena Web do Canal 2, mas já que não vos posso dar um abraço, vamos ouvir Miguel Gameiro e dá-me um abraço. Até já! Exatamente. Sabes uma coisa que eu já reparei que tenho que melhorar? O quê? E caros ouvintes, estamos de volta. E estou de volta. Não, eu acho que é mais o exato quando estás a falar com os convidados. Exato. Por acaso já me ouvi-se um bocado, já arranjei. Eu sei. Já arranjei um. Uhum. Tu estás sempre a melhorar, pá. Qualquer dia vais ser diretor da informação assim. Pantanoeva. acho que sim. Aliás, é altamente provável que chegue a esse cargo. Bom. Mas dizia o que a música que vamos ouvir. A música que vamos ouvir é esta. Pronto, no dia 29 de agosto de 2005 eu publiquei a minha página pessoal. Olá pessoal! Uma imagem de um bebê a imitar a coreografia do Tô Nem Aí. Um bebê, vida, não é? Criança, divertida, não sei o quê. E nesse mesmo dia eu tive conhecimento da perda de uma vida, para mim, a mais dolorosa desde então. A verdade é que já passaram quase 6 anos e eu ainda não consegui digerir essa perda. A verdade é que faço a minha vida normal, tal como fazia na altura, mas nunca consegui digerir especificamente, ou melhor, digerir totalmente essa perda. Foi uma segunda-feira. Exatamente. Foi uma segunda-feira. E sobre a notícia, uma pessoa que também. Na segunda-feira. Também conheces. Pois conheço. Às 7 da noite, depois afinal parece que já não tinha, resistido. É. E depois, não sabe, depois é. E depois confirmou-se. A pessoa que te disse anda sempre muito estafada. Exatamente. Cansa-se muito. Exatamente, é verdade. E pronto, e. Porque esta música também me traz muita coisa à minha memória. Aliás, as três músicas de hoje, particularmente, trazem muita coisa à minha cabeça. Portanto, eu decidi escolher esta música. Tô nem aí para acabarmos as minhas escolhas com alegria. Claro, para acabarmos as minhas escolhas e o resto do programa já não interessa. Por isso, vamos embora. As minhas, o resto, desrasca-te. Vai comigo agora, olha. Vamos lá ouvir então. Diz que me disseste. Vamos lá ouvir então. Tô nem aí, tema da Luca. Ela esteve. Será de 99? A Luca? É uma música? Não. É de 2013. Ou 2004? Não. Estás maluco. 2004. Não, é mais cedo. A Luca não é? Pronto, está bem. Sabes que ela tem. Está bem, depois. Em off. É assim, ou então a música é mais antiga do que eu sabia que conversava. Não, eu digo-te. Lembras-te do... Não. Dois dias antes de... Espera aí que estou a confundir. Estou nada. Dois dias antes disso que estás a contar, tivemos um festival. Uhum. Lembras-te? Foram os biqueiros instalados. Isso é um deles. E daqueles de instalados. Antes, falar. No mesmo sítio, no mesmo campo de futebol, não tinha estado lá a Luca. Uhum. Era isso que eu ia referir, inclusive, que ela esteve no campo da Ali. Exato, no campo. Já acabou? Já. Pronto, está bem. Vamos à música então. Vamos à música então? Vamos lá! Até já! Deixa-me inventar um novo. Vamos lá! Entraste, onde é que eu já ia? Estou a te imitar quando tu vais pai. Tá bem então. Diz lá, Luca. Vamos ouvir a Luca com o tema Tô nem aí. Eu volto já. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Não me lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os meus erros, me reinventei e virei. Sabes que eu tenho uma escolha para fazer e não sei se já escolhi neste programa. De vaca, tem que escolher se não. É da morangada. Já escolheu alguma coisa da morangada? Já. E se calhar foi esta? Pois. Pois é. Mas foi esta? Foi da Saramatos, não foi? Hã? Foi da Saramatos. Foi. Então já sei que outra que vou escolher. Deixa-me cá pensar. Vai brincando que eu... Então já sei que outra que vou escolher. Deixa-me cá pensar. Já sei. Eu não disse já sei agora, visto. Já sei daqui a 5 minutos. Pois. Está bem? Bem entretendo os ouvintes. Vai dando os destaques para a próxima semana da Antena Web. Ainda não posso dar aqui nessa surpresa. Oh, anda por cima. Sabes, posso te... Mais vale da por cima do que ainda por baixo. Sabes, posso dizer uma coisa. Para a semana vamos ter muitas novidades. Muitas e boas novidades. Já vos disse também que a próxima... para quem não ouviu o tempo inteiro vai ficar a saber agora que a próxima entrevista é com o Etiandro Monteiro. E atenção, porque nós vamos ter nas próximas edições do Tempo de Antena grandes nomes da música portuguesa nas mais diversas áreas, no heavy metal, na música, aliás, no heavy metal, no metal, na música instrumental também não. Vai decidindo, estás quase. Pronto, deixa dizer eu, na música metal, na música estudantil e na música popular portuguesa, vamos ter três dos maiores nomes destas vertentes. Portanto, são entrevistas a não perder e também, claro, de referir a entrevista com o Etiandro Monteiro, que é um cantor que está agora a formar. Já sei que música eu posso ver. Sim. A formar, vá, pronto. Está agora a despontar para a música e nós queremos dar também a nossa forcinha, a nossa ajuda. Come uma força. Falaste da Malhação, sabes que no dia 7 de fevereiro deste ano. Acaso não falei. Na boca. No dia 7 de fevereiro. Eu não falei. Então há um louco a tua mãe aí que não vai lá que dava. Está bem, mas não falei. Não falaste na Malhação? Não. Então estava a dormir. Eu disse que foi saber que me gostaram, não disse que era da Malhação. Mas estou-te a dizer agora. Ainda nem no dia 7, no dia 7 de fevereiro deste ano foi para o ar o capítulo 4000. Uau! Da Malhação. Já começou em 24 de abril de 1995. Já viste, Miranda, nós também tínhamos isso na Antena Web. Nós temos programa para 10 anos, para 15 anos. 4000. Que bom. E aqui com paragens, que não está sempre a dar, não? Malangos com açúcar. Já que foi buscar uma novela, eu vou buscar uma música também numa novela, que era uma música mesmo de abertura e que me faz recordar os meus tempos de infância. Como é isso? Malangos com açúcar. Tu vais explicar o que é isso ou nem por isso? Pois, claro que me fazes recordar os meus tempos de infância. Foi exibida no Brasil entre 14 de agosto de 1989 e 31 de março de 1990. 196 capítulos. Sabes qual é? Não sabes. Pedra sobre pedra. Também lembrei dessa, mas não é essa. Tieta, os olhos de Tieta destruí meu ninho. A boca de Tieta, não sei o que no passarinho. Na minha flor. A pedra sobre pedra veio a seguir à Tieta. Mas é a mesma Tieta que vamos ouvir. Porquê? Recordar tempos de infância. Recordar tempos em que vieram ali as bandas a... Ai não, que eu vou dizer as neiras. Em que canal é que isso deu cá? Ah, não sei. Olha ver as sardinhas. Porque eu ia dizer SIC, mas não pode ter sido. Olha ver as sardinhas. Não foi na SIC? Então foi num. Também não sabes tu, por isso é que estás aí. Tens a certeza que essa novela foi reproduzida em 91? Não, no Brasil até foi 90. Pois. Agora cá, não sei. Pois, cá foi 92. Então foi a SIC. Exatamente. Já foi na SIC. Então foi a primeira novela que a SIC transmitiu. Exatamente. Então pronto, mais um motivo que não sabia até agora. Mas mais um motivo que ficou para a história das bandas A3, que foi a primeira novela que transmitiu. Que é brasileira, que é portuguesa, que é venezuelana, porque a SIC até há poucos anos não fazia novelas próprias, que eu me lembro. Foi não. Novelas portuguesas. Eu não me lembro. Era tudo brazuca. Olha, já chegou mais sucesso, não é verdade? Pois, tinha mais sucesso. Por isso, algumas até mais qualidade. Rendiu, sim, sim. Sem dúvida. Mas isso, o Brasil, para mim, continua a ser. Além de, já te disse aqui que, para mim, são os melhores a fazer melodia, em termos de novelas, também, dificilmente está melhor do que eles. O Clone foi uma grande novela. O Clone. Lembra-se a Viagem? Não. E o A Próxima Vítima? Também não. Também não. Foi. E não me tem novelas, amigo. Eu estou acabado de falar do clone. Mas é seja o Habibi, Rafael. Também não. Pontos, papel. É bonito. Eita, tá bem. Pronto, está primeiro na banda, assim que foi precisamente a tieta. E o que é que me faz lembrar? E por acaso foi na RTP? Pronto, a tieta quando passou cá em Portugal, num canal qualquer, faz-me lembrar os meus tempos de infância, portanto, eu devia ter... Para foi. Ah, grita-te. Vamos já ver. Faz-me lembrar os meus tempos de infância, porque, como é o que... Sabe, quando era pequenino, eu cantava... O que é que agora estás para aí e foste para trás de mim? Ah, vai-se deitar, pronto. A tieta faz-me... Tieta! A tieta faz-me lembrar o... a infância. E porquê? Aqui é o meu primo. Ahá! Quem é que vai ficar mal, Afonso? Eu disse que foi na RTP. Quem é que vai ficar mal? Sabes o que é que diz ali no cantinho superior esquerdo? SIC! Ah, me parecia. Pois. Primeira novela da SIC, quase certeza. Já viste que a novela chegou aqui 2 anos depois de ser terminada lá no Brasil? Agora já não é nada assim. Só 2 anos depois é que chegou cá. Claro que é da SIC. Foi produzida pela Rede Globo. A SIC era tudo a Rede Globo. É. Mas a Pedra Sopeira... Ah, também foi na SIC, foi. A Pedra Sopeira foi no 1. Pois foi. E já foi depois disto, acho eu. Pronto, o que é que passava na... Sabes uma novela que eu me lembro muito bem? Achas que alguém te vai ouvir tua voz em ao fundo? Sabes mais uma novela que eu me lembro muito bem? Qual? Era a Cananga do Japão, né? Nunca vi! Eu também não, né? Oh! Ai, tenho que aturar isto. O que é que se passava na tieta? Na cidade fictícia de Santana do Agreste? Já estou bem deitadinho. A tieta chamava-se mesmo Antonieta Esteves, sabias? Não. Foi expulsa de casa pelo pai Zé Esteves. Olha, era o Hermano José. Zé Esteves. Olha, foi o Hermano José. Nem falei nisso lá no trabalho. Ia falar ontem e esqueci. Na quarta, agora tem dado o Hermanismo na memória. E sabes que ele entrevistou o Franz Beckenbauer? Nos programas do Hermanias, em 1987. Em 83. Pronto, em 80 e tal. 85. Se é sério? Foi. Ele estava lá numa das cenas. Era o... Não era o Esteves. Era o Serfim Soldado. O Surfing Soldado estava no... Não lembro, o Surfing Soldado. Surfing Soldado. E então o Surfing Soldado estava lá no seu bar, até que ele chegou a uma mesa. Ah, tem aqui uma mesa, um artista, que é um artista, sabe falar várias... E ele estava sempre com essa, um artista, que é um artista. Um verdadeiro artista, sabe falar várias línguas. E chegou-se a ver os estrangeiros, aparece lá um casal, quem era o outro que apareceu depois? O Franz Beckenbauer. Uau. Estava em Portugal para ver um jogo de Portugal contra a Roménia, porque depois Portugal ia jogar a Alemanha e foi lá ganhar. Fomos lá ganhar com o gol. Contra o Romanesco. E ele estava cá e o Herman entrevistou. Em alemão. Claro, sabe alemão. Ele é de descendência alemã. Não, viste categoria? E no, na semana passada viu Pinto da Costa lá. Herman Josef. Pois, é isso. E então... Olha, sabes que a Youssef Blatter vai ser investigada pela Comissão de Justiça? Eu dei essa notícia hoje. Em Santana do Agreste, Antonieta Esteves foi expulsa de casa pelo pai Zé Esteves, que ficou irritado com o comportamento da filha. Influenciado pela filha perpétua, que era a irmã da tieta do Agreste. E o que é que me faz lembrar? Já estou a fazer isto, vai há 2 ou 3 minutos, vou dizer agora. Há 3 semanas, damos parabéns a um... Ah, é verdade, hoje também há parabéns, hoje outra vez. É? Hoje, dia 28, uma amiga minha de Coimbra, tem mais de encanto, na hora da despedida. Faz anos hoje, 24, e, mas isso não tem nada a ver com o que eu estava a dizer. Sei que há 3 semanas, damos parabéns, é um primo meu que tem Londres, não é verdade? Exatamente. E também vi a tieta. Não sei se via, mas faz os meus tempos que eu estava com ele. Porque ele era... É isso que eu estou a fazer. É ele que fazia. Ele abanava-se todo dia. Tieta do Agreste, é cheia de paixão. Ele estava muito contente. E até sempre que eu ouço isso, lembro-me desses tempos. Ai, vou sempre ser canalha. Não é verdade? Vamos embora então. Já estou farto de falar. Da canalha, só tá tempo. Primeira música desta emissão 35 de Escolhos Boas, escolho eu. Clã e Chocolatando. Seguiu-se Manuel Azevedo e as vozes da rádio com Ouvi Dizer. Depois, novamente, os Clã antes do intervalo com Conta-me Histórias. Depois do intervalo foram os Clã com o Problema da Expressão. Estou a dizer Clã hoje. Luca, estou nem aí. E para fechar, já viste que hoje todas as músicas são cantadas em português. Coisa rara. Ah, que bom. Duas brasileiras, mas tu cantando em português. Vamos ouvir a música de abertura de Tieta do Agreste, cheia de paixão, lume. Mas será uma coisa, vamos embora. Vou dizer que vamos embora. Então pronto. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. E não voltamos. Voltamos no dia 4 de junho, antes das eleições. É verdade. Aí é que nós vamos dizer mal. A campanha já acabou, já podemos dizer à vontade. Pois já podemos dizer mal à vontade. Eu ia dizer alguma coisa e esqueci. Já reparaste, eu tenho que admitir uma coisa. Já reparaste no Antena News? Não. No Antena News não tem havido notícias sobre a campanha, sabes porquê? Porque tu fazes propósito. E porque eu gosto de notícias com conteúdo. Pronto. Bem respondido, pá. É por isso. Muito bem. Prontos, tomamos uma hora. 20. Penso que. Vamos lá embora. Eu penso que. Está no ir. Tipo, pá, eu penso que. Pá, eu penso que. Penso que, tipo. Pá, eu penso que. Vamos embora. Bem, para a semana estamos de volta. Voltei, voltei. Voltei de lá. Ainda agora estava na França e agora já estou aqui. Até para a semana. Semana. Meu amor, vem com calor no meu corpo sem rosca. Vem minha flor, vem sem pudor, em seus braços me mata. Vem meu amor, vem com calor no meu corpo sem rosca. Vem minha flor, vem sem pudor, em seus braços me mata. Dieta não foi feita da Adão, é mulher diabo, a própria tentação. De Eteia serpente que cantava o paraíso, ela veio ao mundo pra virar nosso chinês. Dieta, dieta, pelos olhos de dieta me deixei guiar. Dieta, dieta, no ventre de dieta encontrei o meu lugar. Dieta, dieta, nos seios de dieta construí meu ninho. Na boca de dieta morri como um passarinho. Cheia de tesão, é lua, estrela, nuvem carregada de paixão. Dieta é fogo ardente, queimando o coração. Seu amor mata a gente, mais que o sol do meu sertão. Vem meu amor, meu corpo sem rosca. Vem minha flor, vem sem pudor, em seus braços me mata. Dieta do agreste, lua cheia de tesão, é lua, estrela, nuvem carregada de paixão. Dieta é fogo ardente, queimando o coração. Seu amor mata a gente, mais que o sol do sertão.